Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando o orelhão do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Na sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, eu tô chegando. E tô agarrado na ponta do saco do Papai Noel. Ele tá chegando também. Semana que vem, Ave Maria, o ano acabou, né? Meu pai falava, meu filho, quem na vida não rezou, na morte não tem nada pra oferecer. Então, daqui até o carnaval, o negócio é o seguinte, é falar mal do governo, falar sobre impeachment, reclamar da inflação e cair na gandaia. Não tem... O brasileiro é desse jeitinho, né? A discoteca do Cleitão vai receber pela primeira vez o cantor Éder Brandão. A Faculdade da Música traz o mestre Guto Franco com a música que ele fez em homenagem à minha cidade. A frase irretocável é de Augusto Cury. A oração de hoje, uma das orações mais lindas que eu já vi. Ciclos em nossas vidas. É uma oração poderosa que já tirou muita gente da depressão. A dica de hoje, nessa viagem que eu fiz, me reclamaram que eu tinha parado de dar as receitas. E eu fui me lembrar, é verdade, já tem algum tempo que eu não dou uma receita, né? Então eu vou passar uma receita aqui da bacalhoada de Natal. Olha, aqui em casa não pode faltar de jeito nenhum. Simples de fazer, não é muito barato, porque o bacalhau não é barato, principalmente nessa época, né? Mas é uma maravilha, viu? Uma delícia, rende bastante e você vai agradar quase todo mundo. Sempre tem um ou outro que não gosta de bacalhau, né? Eu gosto de tudo, comigo não tem esse problema. 50 anos da Jovem Guarda, vou trazer uma música de 1978 do The Fevers. Esta só tem aqui, saudade do pequeno gigante da canção, Nelson Ned. Eu começo trazendo aí os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora. Que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, aqui. Demora, demora. Sofrer assim ninguém merece. Maide Marcelo demora para Ângela Jesus. Ela mora longe, viu? Ela mora em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook e ela ouve o nosso programa pela internet, lá no www.radioestudiobrasil.com.br. A partir de agora, ela vai poder me ouvir também, porque nós estamos com o aplicativo da Super 95 FM, onde eu faço o programa Cleiton Aguiar às 6 horas da manhã e faço um programa exclusivo, o Meu Coró, às 18 horas. Né? Então, quem quiser me acompanhar pelo telefone celular, é só entrar na loja do Play Store do seu próprio telefone e baixar de graça o aplicativo da Super 95 FM. Põe Super 95 em numeral e FM, que você vai baixar de graça e vai me ouvir no seu telefone. O avô do João, Cleiton Aguiar, tempos atrás. Eu nasci no interior há tempos atrás. Faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Voltou, trazendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Gritos vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Sonhos difíceis eu já não consigo nem recordar. Será que a vida é caminho, estrada comprida e nunca dá lá? Só sei e hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a Cleiton Aguiar cantou dele tempos atrás. Essa música eu gravei em 1987 na gravadora 3M. Lancei no programa do Chitãozinho e Chororó em dezembro de 87 no SBT, um programa que tinha uma audiência incrível, e foi a minha primeira música que fez sucesso no Brasil inteiro, né? Tempos atrás, para o Ecletus Trio de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, onde o nosso programa passa na Super 90 FM. Eu quero avisar os meus amigos de Pouso Alegre, de toda a região do sul de Minas, que no início do mês de janeiro, eu vou dar um giro aí com Eliane e Samuel e o Flávio Bejar. Vamos visitar não só as cidades onde o nosso programa está passando, mas o maior número possível de cidades que a gente puder fazer aí. Vamos ficar pelo menos uma semana aí no sul de Minas, levando o trabalho de Eliane e Samuel. Essa gravação é de 2007, KLB, Não Devo Mais Ficar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, KLB, Não Devo Mais Ficar. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa festa, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você vai levar para sua cidade o show de Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira,

bota é pra morrer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer. Meu sistema é diferente, o trem fede, o sangue é quente, a madeira faz gemer. Mike Lian, quem dá carinho é pai e mãe, para Verenice Barbosa. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook, também não colocou aqui onde mora. Verenice, um beijo. Eu conheço Veronice, né? Verenice é a primeira. Verenice Barbosa, ela agora faz parte do nosso Facebook, né? Tá no meio de gente boa, que aqui não tem gente ruim não. De vez em quando encosta umas tranqueiras, mas não fica não. Vai na enxurrada, né? O professor Júlio César Rezende produziu Esta Só Tem Aqui. Ninguém teve essa ideia antes, né? O professor teve, já tem gente copiando aí, mas a original é a nossa, né? Saudade de Nelson Ned. De vez em quando eu me pergunto, será que eu fiz alguma coisa pra sofrer assim? Todo mundo deseja ser feliz ao menos uma vez, mas na lei do retorno aqui mesmo se paga o que se fez. Esquece, coração, esquece quem te faz sofrer. Esquece esse alguém que não soube te merecer. Quem é que não teve na vida um problema de amor, uma desilusão? Quem é? Ninguém irá te amar mais do que eu. Quem é você que de repente apareceu na minha vida? Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Eu sei que sou aventura más para ti, que después de esta noche, meu bem, eu te amo ainda. Apesar das tristezas e fracassos que me deram seu amor, voltarei a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria. A esperança me ensina a gritar é esta só tem aqui, recordando os sucessos do pequeno gigante da canção, Saudade de Nelson Ed, para Etene Paz. Ela é de Brasília, mas mora em Manaus, lá no Amazonas, chegando para fazer parte aqui do nosso Facebook. Seja muito bem-vinda. No próximo bloco, The Fevers, Henrique Tarciso e Manuelito Nunes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que acompanha o meu programa, agora ficou mais fácil para você me ouvir. Se você estiver me ouvindo pela internet, não tem aí na sua cidade, você pode me ouvir pelo aplicativo da Super 95 FM de Coromandel. Você entra no Play Store do seu telefone, é de graça, você não vai pagar nada, você escreve só lá assim, Super 95, 95 em número, Super 95 FM, você vai baixar o aplicativo. Meu programa, o programa Cleiton Aguiar, passa às 6 horas da manhã e tem um programa exclusivo chamado Meu Coró, que passa às 18 horas. A partir de agora, você pode me ouvir também no seu telefone, viu? Você vai pra lá, vem pra cá e você tá me ouvindo. Rapaz, o negócio é bom demais. Você só, quando você tiver com o aplicativo, você clica em cima, já começa na hora. É um negócio espetacular. Há 50 anos atrás, a TV Record de São Paulo colocava no ar o programa Jovem Guarda. E hoje nós estamos recordando uma banda que fez sucesso demais naquela época, The Fevers. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Eu te desejo de todo coração. Boa sorte. Eu te desejo de todo coração. Boa sorte. Eu te desejo de todo coração. A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não espera, pois sabe o seu valor, a quem um grande amor deixou na solidão. Desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo. A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder, aquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino pra sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção, e tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que hoje sentem coragem pra sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar, a quem semeia o trigo e ao que reparte o pão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo. Eu recordei 50 anos da Jovem Guarda. Rapaz, eu era menino, né? Naquele tempo que a gente achava que podia mudar o mundo e o mundo muda a gente. The Fevers, boa sorte pra Zildene Lopes da Silva. Ela mora aqui em Brasília, mas ela é de Taguatinga, no Tocantins, terra do meu saudoso e querido amigo Tunico Almeida. Taguatinga é a cidade do Brasil que mais discos tem do Cleiton Aguiar. Durante os 4 anos que o Tunico Almeida foi prefeito lá de Taguatinga, ele me levava na festa de Nossa Senhora da Abadia, dias 13 e 14 de agosto. Ele não contentava com um show só, não. Eu tinha que fazer o show no dia 13 e no dia 14, e cada vez que eu ia lá, ele comprava 1000 LPs, o vinis, né? Então eu tenho uma cidade que naquela época, hoje cresceu um pouco, mas naquela época tinha 8 mil habitantes, tinha 4 mil LPs meu lá. Nunca, em cidade nenhuma, tem essa densidade de disco, né? Ah, meu amigo Tunico Almeida tá lá no céu fazendo festa. Zildene, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Ela mora aqui em Brasília, mas é de Taguatinga, no estado do Tocantins. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, vim aqui só pra te ver. Amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora. Tá ficando complicado. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora. Tá ficando complicado. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora. Tá ficando complicado. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora. Tá ficando complicado. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Henrique Tarciso, vim aqui só pra te ver, pra Vilma Leguiça de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, minha nova amiga do Facebook. Vilma, um grande beijo pra você, muito obrigado por você estar fazendo parte do nosso Facebook e por estar ouvindo o nosso programa aí pela internet, tá bom? Essa música aqui é em homenagem a esses bandidos todos, desse presidente da Câmara aí, Eduardo o quê que acabou? Eduardo Cunha, né? E esses bandidos do Lava Jato, esses bandidos que estão roubando o dinheiro do povo aí. Homenagem singela do Manuelito Nunes, Colarinho Branco. Colarinho de tempo em tempo se lembra dos pobres e nos prega exemplos de boa vontade. Ilustre senhor de palavras bonitas, de ar arrogante, corpo bem nutrido, que promete tanto ao povo sofrido e o deixa sonhando com tanta bondade. Que nos enche a alma de mil esperança e tanto propaga o que nem sempre faz. Ilustre senhor, lhe damos a vitória, porém lhe lembramos com todo carinho que o senhor carrega no seu colarinho a sagrada cor que simboliza a paz. Olhe para baixo, veja o sacrifício que a gente passa pra lhe sustentar. Ilustre senhor de colarinho branco, a carga é pesada e o cansaço aumenta. Não esqueça nunca de quem lhe sustenta, desse pedestal onde o senhor está. Manuelito Nunes, colarinho branco. Eu só espero que o ano que vem tenha eleição para prefeito e para vereador. Eu espero que o povo brasileiro tenha aprendido. Daí que pare de vender seu voto em troca de uma dentadura, de 100 reais, de um saco de cimento, e vote em quem merece o voto. Porque quem compra o voto tem, vai atrás. Ó, o que aconteceu? Vocês estão vendo aí, né? Essa roubalheira toda começou na campanha política. Você pode ter certeza. É dinheiro para pagar a campanha política, porque agora estão comprando o voto e o voto está cada vez mais caro. Vamos voltar a votar como antigamente, pelas pessoas e não por dinheiro. Só assim que nós vamos consertar o Brasil. No próximo bloco, comadre, prepara a caneta e um papel que eu vou te passar uma receita de bacalhoada para o Natal. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, essa aqui, esse Natal vai ser complicado para mim. Vai ser o primeiro Natal que eu vou passar sem a minha mulher, sem a Gláucia. E ela era, ela que fazia essa bacalhoada. A bacalhoada dela era imbatível. Não tinha, podia fazer o que fosse, mas tinha que fazer o bacalhau, né? E eu vou ensinar para você. Primeira coisa, não compre bacalhau pelo preço. Aquele bacalhauzinho fininho, cinza, aquilo não é bacalhau não, viu? Você pega um bacalhau, aquele que tem pelo menos uns 3 dedos assim de altura, e ele tem que ser branco, branquinho, sem raja, sem nada, viu? Você compra, ele custa um pouco mais caro, mas pelo menos uma vez no ano, não é possível que você não vai, né, apertar para você fazer. Então você compra, de acordo com a quantidade de gente que tem, você compra o bacalhau, aí você vai comprar batata, que é fundamental, você precisa comprar champignon, né, cogumelo, você compra azeitona verde, azeitona preta, você compra o pimentão verde, amarelo e vermelho, né? E aí depois tem outras coisas que você pode, bastante cebola, então o que você vai fazer é o seguinte, primeira dica, você vai dessalgar o bacalhau na água gelada, você põe, deixa ele dessalgar dentro da geladeira, você lava, põe água, pelo menos 3 vezes por dia, você põe dentro da geladeira, você vai e troca a água, você tem que começar 2 dias antes, viu? E aí quando chega no dia, ele está sem sal, e você pode até depois acertar o sal, mas você vai fazer o seguinte, você vai cozinhar o bacalhau, você tome cuidado para não deixar cozinhar demais, é só dar um susto nele na água quente, viu? Porque senão se ele cozinhar demais, ele perde o sabor. Então você cozinhou o bacalhau, cozinhou a batata, descasca a batata, corta assim de fatias, né, de comprida assim de fatias,

e chamava mãezinha. E eu lhe explicava, minha doce criança, ela não volta mais. E eu que sou o pai, também fui mãe, e cuidei com carinho da lembrança viva do nosso amor. Mas o tempo passa, a gente esquece. Minha filha cresceu e hoje eu já sei, é você quem padece. Gritava seu nome e chamava mãezinha. E eu lhe explicava, minha doce criança, ela não volta mais. Mas o tempo passa, a gente esquece. Minha filha cresceu e hoje eu já sei, é você quem padece. O aniversariante do dia, Maurício Fares, cantou a composição do Cleiton Aguiar, Pai e Mãe. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, o ano tá acabando e esse ano foi difícil, não foi? Nossa senhora, ó. Não anima não que 2016 vai piorar um tiquinho. Você precisa economizar ainda mais. Mas você fala assim, mas Cleiton, não tem mais uma? Tem. Você ainda não trocou suas lâmpadas. É verdade. Você lembra quando você trocou, tinha aquelas de filamento, você trocou por essas fluorescentes, lâmpadas frias? Você fez um grande negócio, que essas eram mais econômicas. Só que agora a tecnologia avançou e chegaram as lâmpadas LED, que chegam a economizar até 90%. Você troca uma lâmpada de 100 watts por uma lâmpada de 7 watts, 9 watts, você economiza mais de 90%, né? Só que é o seguinte, não compre qualquer lâmpada LED, não é tudo a mesma coisa. Compre as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. São as primeiras a receber o selo de garantia do Inmetro. Significa que você está comprando um produto de qualidade. Se ainda não chegou na sua cidade, não compre. Você chega na elétrica e fala, tem aquelas lâmpadas que o Cleiton Aguiar está anunciando, da Wellmax Brasil? Se não tiver, espere chegar, viu? Vai valer a pena que você vai ter uma garantia de 5 anos. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Você que é dono de elétrica, de supermercado, de construtora, pode ligar para mim, 61998136601. 61998136601. E eu vou mandar um vendedor te ligar, é direto da fábrica, sem intermediário, para você abastecer o estoque para atender sua clientela, tá bom? Aniversariando hoje, o José Soter, poeta aqui de Brasília, o JB Furtado, Gustavo Vitor, Júlio César, Ivani Silva Pereira, Rosimeire Nunes, Sandra Cristina Peripato, Nara Júnia, Heloísa Fonseca de Faria, Tânia Bocker, Ivoneide Carvalho, Cícero Souza, Franciele Souza, Clara Tamires e o meu amigo, grande cantor e compositor e radialista, Maurício Fares, e você que está de aniversário também. É, recebo os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando o ciclo, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação amorosa? deixou a casa dos seus pais, partiu para viver em outro país, aquela amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isto aconteceu. Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas que eram tão importantes e sólidas em sua vida a serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, seu irmão, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem dia e noite uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso, é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, doar coisas para orfanatos. Tudo neste mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não esperem que devolvam algo. Não espere que reconheçam o seu esforço, que descubram o seu gênio, que entendam o seu amor. Pare de ligar a sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa que mostra como você sofreu, coitadinho. Isso serve apenas para envenenar você, nada mais. Não há nada mais perigoso do que rompimentos amorosos que não são aceitos. Promessas de emprego que não têm data marcada para começar. Decisões que sempre são adiadas em nome daquele momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga para si mesmo: o que passou, passou, não voltará jamais. Lembre-se de que houve uma época em que você podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode ser mesmo difícil, mas é muito importante encerrar ciclos. Não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Deixe de ser quem você era e transforme-se em quem você é agora. Amém. Essa oração é poderosa. Eu já escutei tantos testemunhos de que essa oração mudou a vida das pessoas, tirou gente de depressão, realmente uma oração poderosa, ciclos em nossas vidas. A minha amiga Marcinha França e o meu amigo Ronaldo Adriano, último adeus. Mais virar.

Relembrando Goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra, para Valdete Maria Borges do Coró, minha mais nova amiga do Facebook. Valdete, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Augusto Cury. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. É a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Éder Brandão. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 da noite, na Rede Brasil de televisão, eu vou apresentar uma entrevista muito interessante, uma das mais importantes que eu já fiz até hoje. Vou conversar com o juiz Dr. Marlon Reis. Ele é juiz eleitoral do Maranhão e ele encabeçou uma turma e participou ativamente da criação da lei da ficha limpa, de conseguir fazer que um projeto popular coletasse mais de 1,5 milhão de assinaturas e pudesse chegar a ser uma lei que já tirou da política mais de 1,200 políticos ladrões do dinheiro público, né? É muito interessante porque isso vai num crescendo e essa operação Lava Jato aí é filho desse movimento, viu? Então vou conversar com o Dr. Marlon Reis, você pode me acompanhar nas cidades onde já tem a imagem e o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou então onde tiver a TV Oi, você me ouve, você vai me assistir pelo canal 1. A Claro TV é o 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e em qualquer lugar do mundo no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, domingo 10 da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Éder Brandão. Meu novo endereço. Ela foi embora, já está fazendo quase um mês. Sozinho lá naquela casa, não posso ficar. Parentes e amigos se querem me ver outra vez. Meu novo endereço agora é aqui nesse bar. É, quem quiser me encontrar. Do bar. Abre outra cerveja, garçom. Põe na conta do meu coração. É por ela que eu vou beber, dar um tombo nessa solidão. Abre outra cerveja, garçom. Põe o resto no congelador. Que o mando já é pouco pra servir um louco que morre de amor. E pra cantar comigo, Léo Magalhães. Vamos cantar e beber juntos, meu amigo Éder Brandão. Vamos lá. É, quem quiser me encontrar. É, é na mesa do bar. Abre outra cerveja, garçom. Põe na conta do meu coração. É por ela que eu vou beber, dar um tombo nessa solidão. Abre outra cerveja, garçom. Põe o resto no congelador. Que uma dúzia é pouco pra servir um louco que morre de amor. Abre outra cerveja, garçom. Põe na conta do meu coração. É por ela que eu vou beber, dar um tombo nessa solidão. Abre outra cerveja. cerveja, garçom. Põe o resto no congelador, que uma dúzia é pouco pra servir um louco que morre de amor. Que uma dúzia é pouco pra servir um louco que morre de amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Éder Brandão, Meu Novo Endereço. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Guto Franco, O Dia de Coromandel. Dia de sol é dia de luz em Coromandel, dia em que a nave feito uma ave caiu do céu. Uma nuvem colorida fez um rastro na avenida principal do coração de cada um. E a corrida alucinante para ver os navegantes desse novo pássaro incomum. Dia de feira é dia da lida em Coromandel, dia em que a freira e a moça da vida olharam o céu. E o boêmio na calçada lembra o tempo em que a moçada reunia as mocinhas ao luar. Hoje vem a nave errante reunir os estudantes para ver um novo jeito de sonhar. Tia Maria falou que é fácil cair ao léu, disse que um homem fez mais bonito, subiu ao céu. Um planeta de repente choram seres como a gente pelos homens que morreram em Coromandel. A Faculdade da Música apresentou o mestre Guto Franco, O Dia de Coromandel. Essa gravação é de 1979. Eu vou trazer uma regravação que foi o maior sucesso, né? Esse projeto desse CD foi o maior sucesso de 2015 e já está estourando, vai atravessar 2016, ainda fazendo muito sucesso. O goiano da voz de mel, Leonardo, e o dono do sucesso, Eduardo Costa, As Paredes Azuis. Já se vai, faz uma semana sem você, e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, que por fim foi terminar em adultério. Que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade